só meta uma década aqui. Chegando aos 20, o que aprendeu não vale nada aqui. Se não se sente, tem que ser homem e acreditar no que se mente. Se desgastar pra tá na frente, se complicado até a gente. Tem gente que atrasa pra pensar que tá corrente. A gente que adiana pra fortificar corrente. Tem gente que atrasa pra pensar que tá corrente. A gente se unindo, ninguém vai quebrar corrente. Um aprendiz da vida que não se submete. Do aprendizado, um aluno desde pivete. Que com o tempo aprendeu com as duas escolas da vida. A matemática, o português entre os becos e as esquinas. Nem sempre fácil, desacreditado, mas nunca iludido. Determinado com as situações, sem dar vacilo. Nem sempre aplaudido, querendo ser eternizado. Olhando pra aqueles que o veem com mal olhado e compram um gasto. Pra aqueles que ficam no seu ouvido, o seu destino não é atrasado. Por nenhum Zé Polvinho, mas vai ser foda. Várias barreiras no seu caminho que o gordinho da pochete foi. Foi respeitado, neguinho. Foi respeitado, neguinho. Foi respeitado, neguinho. Foi respeitado, neguinho. Que respeitado, dava o respeito na mesma moeda. Cabeça erguida mesmo no escuro das vielas. Das conversas não deixava escapar um grão de arroz. Aprendeu a não ligar pro antes, tipo depois. Pra ligar pro seu futuro, pra ser bem sucedido. Longe da droga, do crime, dos bigodudos e dos meninos. Dos breque até dos leque da nata. Que só quer se aproveitar, tio, sou vagabundo e pá. Uma só meta, uma década aqui. Chegando aos 20, o que aprendeu não vale nada aqui. Se não se sente, tem que ser homem e acreditar no que se desgastar pra tá na frente, se complicar pra ser a gente. Tem gente que atrasa pra tentar quebrar corrente. A gente se adianta pra fortificar corrente. Tem gente que atrasa pra tentar quebrar corrente. A gente se unindo, ninguém vai quebrar corrente. Poeticamente, pensando em mente, em frente. Uma corrente composta por elos bons, delinquentes. Lembranças de antigamente, videntes de depressões. Espelhos refletiam sonhos de ganhar multidões. Que bom, é bom, foi bom, se descobriu um dom. Desde pequeno, firme na cláusula. Lachão. Foi mal olhado, invejado, também desacreditado. Normalidade da vida pra quem é bem destinado. Hoje por Deus encontrado, eu sei que também errei. Graças a Deus, pois foi isso que me fez abençoado. É ter encontrado aqui SPV que eu sou poeta, Chuck, Jabuti, Guri. Uma só meta, uma década aqui. Chegando aos 20, o que aprendeu não vale nada aqui. Se não se sente, tem que ser homem e acreditar no que se mente. Se desgastar pra tá na frente, se complicar pra ser a gente. Tem gente que atrasa pra tentar quebrar corrente, a gente se adianta pra fortificar corrente. Tem gente que atrasa pra tentar quebrar corrente. A gente se unindo, ninguém vai quebrar corrente. Inteligência em paz, palma, concentração e raciocínio. Não espera palmas, que alma e coração causem. Pra eu descrever, pra poder entender. SPV que pra um bom entendedor. Só maço fit e uma bique. Um novo tipo de poeta vique. A juventude de hoje em dia não expressa ou obtém grandes virtudes. E é por cada um que tem um sonho. Sonha conhecer o mundo e não custa acreditar. Que melhor que um sentimento, apreciar cada momento com os amigos, mesmo se ele presta acabar. Atenção, vendo a estética, rapaz latino-american. Ouviu, gostou, julgou antes do gol. Pra não ser uma réplica em primeira pessoa. Paulista andando de boa. A peça pá, mantém uma ética e o tempo voa. Pra quem amadurece a cada dia e não se zoa. De mochila nas costas, o corpo sui do fone soa. Verdades múltiplas, desde Santa Cecília, Santo Amaro, manda aqui onde o comércio destila, destina. Uma cabeça que obteve conteúdo de ambos os lados, do crime ao creme. Já viu de tudo, como sempre tranquilo com tudo. Cabeludo sempre de lá pra cá, de cá pra lá, é. Sempre me mudo, diferentes tribos, perspectiva em abrigos. Não liga, aprende, dependente, se é antigo. Experiência não é resistência, então se aprende com quem sabe. Até pode ser um adolescente, sempre humilde. É recíproco, respeito dado ou recebido. Fala o que quer, ouve o que quer, passou despercebido. Passou despercebido.